DJ Harley. Eu vou remando a favor do vento, com a gata que é o monumento, dentro do que é Sorento. Pois já passou o sofrimento, Lacoste no vestimento, e o boot é lançamento. Se eu tô tranquilo nos aposento, na gata eu dei um talento, na hidro eu caí pra dentro. Esquece o passado de lamento, já que eu só tenho um momento, viver é o meu passatempo. As mina já tá crazy, eu tô enlouquecendo. Caiu na rede é peixe, apagou eu acendo. A inveja caiu e a fortuna tá rendendo. Se o papo é putaria, cê é louco que eu me rendo. As mina já tá crazy, eu tô enlouquecendo. Caiu na rede é peixe, apagou eu acendo. A inveja caiu e a fortuna tá rendendo. Se o papo é putaria, hoje eu me rendo. Quanto tempo já passou? Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou? Batacuco é nosso senhor, sofredor virou um vencedor. Hoje o jogo virou, hoje o mundo girou. Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou. Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amada. Hoje ele é o cica da quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada. Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata. Sempre respeita os mais velhos valores, ao país ensina as criançada. Cansei de amizade falsa e perreco que sempre embaça. Cansei de amizade falsa e perreco que sempre embaça. É assim que é. Andade na beira elas querem. Outra de exclusivo também é. Andade com R7 elas querem. Outra de exclusivo também é. Chegando, infelizando quem tá me beijando agora. O que será dos mal amados? Nave do ano, perfume exalando. Só as mais lindas que tão se jogando é a nossa. Cara, é enfiar o saco. Onde a fogo a fumaça, a bandida nem disfarça. Se ela quer jogar na cara, chama de quebrada, a mente dele passa. Que volta pra bailada, que essa já deixei avisada. Que a noite é enjoada. Hoje o plano é sorrir com água de narada. Bom, se ela for solteira, hey! Se ela for baladeira, a novinha conheceu a firme e agora quer farra a semana inteira. Tá bom, se ela for solteira, hey! Se ela for baladeira, a novinha conheceu a firme e agora quer farra a semana inteira. Tá bom, se ela for solteira, melhor se ela for baladeira. A novinha conheceu a firme e agora quer farra a semana inteira. Tá bom, se ela for solteira, melhor se ela for baladeira. A novinha conheceu a firme e agora quer farra a semana inteira. Joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai pontuar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai pontuar na mão brisa. Ela vai pontuar, sensualiza. Ela vai pontuar. Olha, ela tá na moda, tem várias tatuagens. iPhone sem zugosa e o bicho joga no pipe. Não namora, curte toda vontade. Tá na brisa da hora. Dançando bem na vibe. Dançando bem na vibe. Dançando bem na vibe. Pode ir? Joga bunda, joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga bunda, joga bunda, joga bunda na mão brisa. Ela vai sensualizar. Jogando a bunda, olha só que mina louca. Jogando a bunda, balança à toa, à toa. Jogando a bunda, olha só que mina louca. Jogando a bunda, balança à toa, à toa.